8060. A gente é time 10182 para 2509. Cliente via AMAN desce pro 060, com 0 no 8, é pro 02509, vou esperar por aí. Ah, vai ter show hoje, hein? Hoje não. Tá só então. É só praia. E essa chuva aí, mano? Deve ser pra abrir, né? É o jeito. Bom, vamos aí. Vem pra aí. Destino 2775, Brasil. Deixa eu manter o 050, Azul 2775. 050, 2775. 2775, que número é na aproximação, Salvador? É Azul 2775, número 1. É nóis. É 225, direita à Índia, chegando no ponto de espera pronto. Confirme o PLV novamente. 125, pronto, PLV. Segura após o T-90857. Rádio 910, curva à direita, na São João no Leda, Zafra. 50 no 4, transponde o controle 120 do sinal 80. Autorizado para o Galeão, aterro do 44, seguro, apenas 857, Monsur, conforme decola da 10, curva direita, Sanvo 1, 50 no 4, 208, Sanvo 1, leva e confira? Daqui. Pronto, confere, pronto no 5, posto na aberta. Você está sempre autorizado, senhor. Alfa e Xerra, escuta. Chamada de exercício 2000, 0-0-2-8-8, mais um 5-1-2-6. Tá 5, ok? São Paulo, aí, 7-6, beleza? Então, só a aeronave da Avianca vai iniciar o pushback no portão 5. Deixa a entrada do pátio liberada, ela vai puxar aí pra entrada do pátio. Ok, gente, alto e FTR. Lima, deixe mantenha, deixe no pé e deixe o cimento no 0. 1, 8, 3, 7, 7, 8, 8, 8, 0. 7, 7, mantém 2 mil pés, 1, 0, no 8, autorizado a sair, não no 0, no 3. O azul 4201, uniforme está pronto para o táxi, 103 a bordo, 4 horas e 40, alternando Ribeirão Preto, azul 4201. 201, táxi no Índia, então espera chegar novamente pronto. Vai via Patuno e Índia, azul 4201. 6225, decorado aos 33, acione 50 no 0 e chame o controle em 1208. 0-0, controle de Salvador 208, final do dia, chamada 2. Estou de gol, 963, posição 4, pushback em fundamento. Aguarde para o pushback, gol 963. Responde 502. Ok, porém recebemos os 402. Agora recebemos o 501-0. Na M62, contato radar, estabelecido para a decolagem, submetendo o 380. Ele saiu da árvore. Só que foi o Zona, saiu da árvore, ou alguma coisa que vai levar direto, não? Obrigado. Obrigado, Léo, graças a Deus. Completo final, em procedimento de laboratório, na frequência 1-8, acima 9-5. Pelo Zé, Flávio 5, boa, 2-7-7-5. Você é a escuta da 2? a escuta alfa e a sierra. Chame solo em 121, decimal 9. Ok, 121, decimal 9. Azul 2775, na escuta, Beto? Na escuta, faça onde a serra estabilizada que está visto, 2775. Corrente 2775, tráfego avistado, foi autorizado, visto no zero. Vento, lar e água, 2-9. Sobre o campo, não há chuva. A pista aparentemente molhada do... da metade em diante. Silente, vai ficar campo 2775, livre posto. Salvador, azul 4201, então ele está no ponto de espera pronto. Corrente 4201, matou o ponto de espera. Vamos até fazer 4201. Delta 1910, CVN 1-2 to fly level 150. Delta 1910, good morning, it's called identification field 4006, altimeter 31018, CVN 0 for major 1 arrival. Yes, we sent to 4000 feet over 1018, for major 1 arrival, let me see down 1910. do pouso, pista 10, molhada, 040 graus, 031. Pouso 10, Vitória Abreu. Azul 4201, decolou os 4 ondas, chama o controle Salvador, 10. 208, bom dia, 4201. Azul 4201, contato radar, sinal de observação voando, nível 320. 320 é restrito, sobe via São Bruno, 4201. 3, virou à direita na Pepsi e Delta, mantém a posição, chama o solo Salvador em 121, decimal 9. É a posição, faz o nosso, bom dia, certo? Autorizado alinhar e manter, pistão 10. Autorizado alinhar e manter, pistão 10, gol 9 metros. 100, 14, 0. Autorizado de chegar na Bosque, isso para 4 mil pés, ajuste no 09. Alguma chance de vai direto Obrigado, Bosque. A gente não anda em 1G, eu fui do final X-ray procedure, e 72,000 report no local do posto. 72,000 feet, over 1018, and could you establish? Salvador, bom dia, chama 62 no passando 2 meu pé. Chama 2 bom dia, contato radar, 2 saída, São Bruno, nível 3, 0. E aviação Nono 360, chama 62 Nono. Chama 62 Nono, pode voar direto, Lira? Autorizado da EL, 62 Nono. Direto da EL, obrigado, 62 Nono. Oi, São. Autorizado São, 62 Nono. São, né? O chama 62 Nono 7. Continue mantendo posição, será autorizado em mais alguns minutos, instantes. Vamos reposicionar o 963. voo no 093. Autorizado a decolar. Vento variável 039. Iniciando 093. Argentina 1910, clear to land, runway 10, wind 340 degrees, 3 knots, runway wet. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Zona 963, chama o centro de Recife, 128, último 35, até 925. terminal, chame pela frequência 198-995. 198-95, gol, 4649. Oi, Salvador, bom dia, gol 649. Gol no 649, chame avistando. Separar avistando, gol 649. Pista molhada, autorizado por 190, 170 graus, 05 nós. Avistou quantos pés? Ah, 17 pés. Gente. Quando autorizado, avançado, agora até 4 nós. Vou aumentar um pouquinho o brilho do partido. No 649, no solo 05, livre à direita, solo 249. 3597, ponto de espera 1-0, pronto. 3597, autorizado, decolar, 320 graus, 0119. Autorizado, a linha A, decolada 10, está 3597. Dois, chame o controle, tá 3597. 08, claro, bom dia, tá 3597. Controle, bom dia, tá 3597. Tá 3597, bom dia, contato radar, se vai vir sair da Guaruno, nível 360. E a Guaruno, Fábio, tá 3597, apresentado. Opa, árvore, evitar formações, está 3557. Pela condições, autorizando a presença, está 3597. Valeu, felizmente negativo, é. Seria a árvore que reportará a posterior, né? Prisão de juízo, pode retornar a presença. Reportará. Salvador, bom dia, vou fazer o Kilo Serra Lima, tem que ter informação, hotel. Salvador Serra Lima, bom dia, senhor, identificação, mantenha a proa de Amã, tem a mãe interceptada para ver chegar na reporte para descer. Gente, identificou o Kilo Serra Lima, proa de Amã para chegar na mão, portará a filha do que você quiser. Centro 597, chame Centro Recife, frequência 126.0, terra 928.8. Terra 0288, terra 357. pelo Quilo Serra Lima, quando ele deu a descida. Lima 2 se mantém em nível 080, ajuste de altímetro na 019. Gente, 080, ajuste de 0119, Quilo Serra Lima. Serra Lima, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro 10, agora 108, 108. 34 mil pés, ajuste 10, 108, Quilo Serra Lima. Senhor, bom dia. Vou 1092, cruza 225 para 150. Comandante 092, desce mantém nível 050, via chegada bom médio 1, ajuste no 018. Você tem que entrar ali, tá? Possível? Mantém a chegada e aguarde, comandante 092.